cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E seguramente que hoje, pela conversa, vamos misturar não só música como pintura. Já lá iremos. Enfim, mas também nada que estranhe os nossos ouvintes. Várias vezes houve aqui projetos que nos falaram até do pintar ao longo de concertos. E não só. Olha, curiosamente, ainda ontem, no momento em que gravamos, assistimos a um concerto, no caso Azeitonas, que houve o cuidado de alguém que estaria a pintar o cenário do espetáculo. Muito bem, vejam por aqui como tudo é possível no mundo das artes. E hoje tem a ver, mas com o nome do álbum. Ora, se eu disser, nem mais nem menos, que este disco podia ter como título O Jardim das Delícias Terrenas, ora, isso provavelmente para alguns dos nossos ouvintes disputaria aquilo que tem a ver com o bem conhecido trabalho de Bosch. Enfim, quando já estamos a comemorar mais do que 5 séculos sobre a sua morte. Pois bem, há aqui, efetivamente, pontos de contacto. Mas temos que começar por dizer que hoje vamos falar com alguém que é uma estreia aqui na Boa Nova. O André Carvalho nunca esteve connosco e hoje, enfim, a vicissitude da distância lhes obriga, está connosco via telefone para falar deste que é o seu terceiro disco e que tem nem mais nem menos do que o título deste trabalho em inglês, The Garden of Early Delights, e que seguramente lhe serviu como inspiração. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, André. Muito obrigado. Olá, Pedro. Olá, Rádio Boa Nova. Obrigado pelo convite. Ora bem, é um prazer falar consigo. É verdade que, para falar consigo, andámos a guardar esta data para gravarmos, apesar do disco já ter saído em maio, e uhum. Já aqui vimos falado sobre ele, mas guardámos para o mês de agosto, portanto, entrada de agosto, porque queremos falar daquilo que vai acontecer a 23 e 24 de agosto, aqui bem próximo, portanto, na nossa sede de distrito, em Coimbra, e onde o André vai estar, no Quebra Jazz. Exatamente. Portanto, nada melhor do que juntar, falar deste disco, mas também deixar aqui pistas para quem queira assistir ao Quebra Jazz em Coimbra. Não só, claro, ao André Carvalho, mas especificamente este Jardim de Delícias Terrenas, que é o seu terceiro disco. E digo, guardámos para agora também porque, desde 2014, ao que julgo saber, o André passa mais tempo em Nova Iorque, praticamente no nosso país. É verdade, é verdade. Estou a residir lá já há 5 anos e pronto, venho cá a Portugal 2 vezes, 3 vezes por ano, sendo que o verão é sempre quase que obrigatório. Vim todos os verões, ou deve ter faltado um verão durante estes 5 anos. Verão esse que surge naturalmente também com convites para concertos. Sim, exatamente. Agora, especialmente agora com este novo disco, que saiu em maio, tratei de organizar uma série de concertos de apresentação, obviamente que nos Estados Unidos, porque é onde eu vivo, onde temos vários concertos até agora, mas também uma série de concertos que vou ter agora em Portugal, que iniciam-se esta semana no Hot Club, e tenho cerca de, não sei bem o número, mas talvez uns 17 concertos, entre 15 a 20 concertos marcados em Portugal e em Espanha. Sendo que o mais próximo é precisamente aqui no Quebra Jazz, em Coimbra, portanto já sabem, 23 e 24 de agosto. Thank you. falar aqui deste seu terceiro disco. Terceiro disco que, é o que sabemos, foi gravado no Bunker Studios, em Brooklyn, e já há cerca de um ano. Exato. A razão de sair agora em maio deste ano, enfim, são questões de agenda, tem a ver com outras questões associadas à, enfim, à logística? Sim, tem a ver com todo o trabalho que é necessário fazer após gravação, nomeadamente mistura, masterização, tratar do artwork, da capa. Quando eu gravei também fiz um crowdfunding, portanto isso também demora algum tempo para conseguir ter algum financiamento. Exato. E depois há sempre alguns timings, neste caso, como eu editei por uma editora americana que edita vários discos regularmente, tem uma agenda de edição, portanto edita em princípio um disco por semana. Já havia alguns artistas que iam editar, mesmo eu tendo já o trabalho todo terminado, portanto tive sempre que organizar com a editora qual é que seria a melhor altura, portanto acabou por ser um ano que passou. E, na verdade, este último ano também fui pai pela primeira vez, portanto aconteceram assim algumas coisas extra em que no outro instante, durante o ano, tive que pôr algumas coisas em stand-by. Claro. Mas no fundo foi isso. Antes de mais, parabéns. Tudo bem. Muito obrigado. Ora, e vamos aqui falar de um disco, ainda bem que já falou do artwork, porque é indissociável falarmos deste seu trabalho também do artwork. Mas começamos desde logo por fazer referência a Bosch. Ora, presumimos que há aqui, de facto, uma ligação e até uma inspiração neste trabalho, enfim, de alguém que já morreu, holandês, morreu já há mais de 500 anos, não é? Sim, em relação ao artwork, foi feito por uma artista portuguesa chamada Margarida Girão, que, no caso dos ouvintes não conhecerem, eu incentivo a pesquisarem na internet, no site dela ou nas redes sociais dela, que é uma artista espetacular, que faz trabalhos em colagem. Eu não a conhecia antes de gravar, etc. E quando terminei as gravações e comecei a pensar um bocado no artwork, não tinha bem ideia do que é que eu queria. Sabia que não queria a interpretação do quadro feito por alguém, queria que fosse algo um bocadinho diferente. E sabia, ou fui descobrindo, que queria fazer algo com colagem. E foi-me referenciada a Margarida Girão. Eu entrei em contacto com ela, depois de ter visto o trabalho dela e gostar imenso. E depois ela também gostou muito do trabalho, ficou entusiasmada. Fizemos um brainstorming com algumas ideias sobre o que é que o quadro nos transmitia, que elementos é que nós gostávamos de ver referenciados no quadro. E depois a Margarida foi fazendo alguns esboços e pronto, começou por fazer a parte exterior do disco e depois passou à parte interior. E pronto, eu fiquei muito contente com o trabalho dela. Até que o trabalho dela, o disco, acabou por ser selecionado por uma mostra de colagem, um festival de colagem no México, e portanto foi ótimo. Muito bem, estamos a referir-nos ao quadro que diz inspiração, enfim, talvez será a obra mais famosa, dirá-nos Bosch, o Jardim das Delícias Terrenas. Se bem que há outros sítios e outros trípticos como este, as Tentações do Santo Antão. Exatamente. Eu particularmente posso dizer-lhe que gosto bastante dos Sete Pecados Capitais, acho interessante, e provavelmente serviria de inspiração para outro tipo de trabalho. Sim, sem dúvida. Segura. Agora, a pergunta que vem por aqui. Porquê o Bosch? Enfim, é um trabalho interessantíssimo. Convido os nossos ouvintes, para quem não conheça, a procurar na internet, de facto, os Dias das Terrenas, e aparecerá a imagem deste tríptico. Mas porquê Bosch? Eu já conheço o trabalho de Bosch há muitos anos. Não só por gostar muito de arte e de pintura e de pesquisar, ler, ir a museus, como também ter uma certa afinidade com o Museu Nacional de Arte Antiga. Porque desde pequeno que vou ao Museu Nacional de Arte Antiga, a minha mãe trabalha num instituto de conservação e restauro que pertence ao museu, portanto tenho uma certa afinidade. E lembro-me de ir ao museu e ver as Tentações, que estão no Museu Nacional Museu Nacional de Arte Antiga. Exatamente. E que, segundo sei, são o único quadro do pintor em Portugal. Paralelamente, conheço alguns dos outros quadros que ele pintou e achei que o quadro, este quadro em particular, seria uma boa fonte de inspiração para uma ideia que eu também tenho há muito tempo, que é escrever uma obra longa, em vários movimentos ou andamentos, com um conceito forte e que conta uma história de princípio ao fim. E então achei que este quadro seria uma excelente fonte de inspiração, já que o quadro é tão inspirador, tem tanta informação incrível, tem imenso simbolismo, tem uma história que é contada do princípio ao fim. Portanto, foi essa a razão que me levou a pegar neste quadro. Como bem lembrar que este pintor é contemporâneo de Erasmo de Roterdão, portanto, logo por aí podemos ver que seriam também as influências do próprio Bosch, não é? Uhum. E esta ideia sobre o nu, sobre, enfim, os bichos estranhos, a perdição, não é? Enfim, tudo isto, a ideia da luxúria, tudo isto de facto é muito interessante. Pois bem, damos parabéns pela escolha e também pela capa, pelo artwork, de facto, que aqui vem vertido no disco. Mas agora falamos da composição do trabalho. Okay. Este trabalho foi pensado mesmo para tal disco mais, enfim, a peça mais longa. Quando começou, já tinha em mente aquilo que, enfim, pretendia como trabalho final? Tinha uma ideia do que é que eu gostava que transparecesse, ou que ficasse gravado, ou que fosse a música. É claro que, à medida que fui escrever música, isto, escrevi a música em um conjunto de meses, talvez nos 6 meses, diria eu, que fui tendo uma ideia cada vez mais clara sobre o que é que eu queria. É claro que depois acabei por também ter a hipótese de experimentar tocar a música ao vivo um conjunto de vezes, que fez com que eu também conseguisse limar algumas arestas, ver o que é que funcionaria melhor, não funcionaria tão bem, não só em cada andamento, como também num fluxo entre os vários andamentos da peça. Portanto, foi uma ideia que se foi estabelecendo, digamos assim. Thank you. Ora bem, já fomos lendo sobre aquilo que se vai dizer deste disco, vejo que ele também já saiu em maio, enfim, já houve tempo para muita gente ouvir e dar a sua opinião. Uhum. E eu fui buscá-la, até porque não sou crítico de música, mas gosto ou não gosto, mas enfim, não tenho conhecimentos para tal e vou-me suportando do que vou lendo. E a All About Jazz, uma vista da área, e que efetivamente podemos dar bastante credibilidade, diz que efetivamente este seu disco vem nas modernas tendências do jazz, do jazz trail, uhum. e que curiosamente apresenta uma chocante paisagem sonora. Era uhum. quase a ligar também ao próprio a imagem, de facto, que o contentou do próprio quadro. Ora, quando alguém que faz um disco e vê tão críticas tão interessantes sobre quanto à obra que fez, enfim, que ânimo dá para a alma e o que é que faz para incentivar a mais criação? Ah, obviamente fico muito feliz por a crítica receber o disco com muito entusiasmo, não é? E não só a crítica, também o público, as pessoas mais próximas, amigas, família, mas também pessoas que eu não conheço que entraram em contacto comigo, compraram o disco, ou que simplesmente entraram em contacto comigo por terem ouvido, e também público que aparece nos concertos, que fica entusiasmado com o disco. Obviamente que fico muito entusiasmado e dá-me vontade de continuar a escrever, tocar, melhorar, procurar algo diferente. Portanto, é sempre uma fonte de motivação extra. André, seguramente em Portugal, e podemos dizer-lhe isto sem estar na ideia que estamos a ter errado, mas estamos errados e pedimos o perdão, é que é seguramente mais conhecido pelos seus pares, principalmente pelo público em geral. E digo isto porque em entrevistas que já tivemos, uma vez pelo menos com a Maria João e até com o Mário Lajinha, se referiram ao seu nome. Portanto, ou seja, no mundo da música é um nome que já não passa despercebido. Não só como compositor, mas também muito como contrabaixista, que é o seu, enfim, o seu instrumento de eleição. Acha que este disco é, enfim, uma seta em África, assim, uma lança em África? É mais uma capacidade de que o público em geral chegue a si? Eu tenho a noção que o universo do jazz é um universo, especialmente em Portugal, comparando com os Estados Unidos, que é um nicho. E, portanto, é normal que muitos dos nomes do jazz, dos músicos, mesmo sendo incríveis, passem um bocado despercebidos. Portanto, tenho essa noção. Mas pronto, espero que este meu disco seja também uma forma das pessoas chegarem ao meu trabalho, terem contacto com os meus outros discos também, com concertos, se puderem aparecer em concertos, portanto, espero que seja um cartão de convite para as pessoas procurarem, saberem mais sobre mim, sobre o meu trabalho e ficarem interessados para procurarem o próximo disco. bem que fala dos seus anteriores discos, queríamos ir falar sobre eles mesmo. A Jim e Memória da Amiba. Uhum. De que, aliás, acedendo à sua página, se tem noção do que é que estamos a falar. E estamos a falar, pelo menos, de um dos discos, que foi o Prémio Carlos Paredes em 2012. Exatamente. Se não estou a falhar. Enfim, e não só, outros prémios se lhe seguiram. Mas imagino que alguém está em casa, de facto, e está, tem acesso a este Garden Early Delights e vai à procura dos álbuns. E pasme-se, se calhar, não, vou lhe dizer uma coisa que não sabe, não os consegue encontrar em loja, que foi como aconteceu a mim. Ok. Enfim, como, enfim, enquanto autor, não causa aqui uma certa, entre aspas, frustração? Sim, quer dizer, em duas formas, de duas formas, no facto do meu disco não estar, ou desses meus discos não estarem expostos, especialmente nas grandes plataformas onde se vendem discos em Portugal, não é? Sei que este meu novo disco está já está em algumas lojas, até porque já o vi, mas também por ter a sensação que hoje em dia as pessoas consomem música de uma maneira diferente. Fico, se calhar, obviamente um bocado mais triste, porque se calhar se tenho uma cabeça um bocadinho antiquada, eu gosto de comprar discos, vinis, gosto de ter os objetos, e portanto entristece-me sempre as secções de música e de discos nas lojas serem cada vez mais pequeninas e ser muito difícil encontrar discos. Portanto, as pessoas hoje em dia consomem música de outra forma, portanto eu também tenho que me adaptar e portanto tenho a minha música nas várias plataformas digitais, sendo elas gratuitas como sendo elas pagas. Sim, mas o consumidor, de outra forma, tem muito a ver com a cobrante de imagem. E, por exemplo, se formos à procura deste disco, podemos até encarar com o vídeo, aliás, uma vez mais bem construído, o Farol 1000, mas ficarmos, se calhar, por aí. Ou seja, porque não há outra com um cobrante de imagem, se calhar as pessoas vão olhar para o seu trabalho apenas com um tema. O que pode ser, enfim, dar um caminho para o efêmero, na prática. Exato. Sim, lá está, eu como amante de discos e de vinis, para mim uma obra não é só a música, mas também o artwork, aquilo que as pessoas dizem nas linear notes, no texto, se houver, não é? Mas, portanto, eu gosto sempre de me informar e de saber mais sobre os artistas. E, portanto, é sempre uma mais-valia se uma pessoa consegue ter uma coisa palpável, física, na mão e saber mais sobre o artista, não é? Infelizmente, nas plataformas digitais nem sempre é possível. Ou é possível de outra forma, talvez indo ao site do próprio artista e saber um bocadinho mais. Mas lá está, não é a mesma coisa. Thank you. quanto à divulgação na comunicação social? Ora bem, vamos lá, desde logo, a falar de jazz. Estamos a falar de jazz não cantado. Enfim, qual é, onde é que encontra o seu espaço? Enfim, quando o espaço para música, enfim, em canal aberto, hoje é, infelizmente, cada vez menos. Pois, eu tenho noção que o estilo de música que eu faço, o jazz, especialmente instrumental, não chega tão facilmente não só a meios de comunicação como às pessoas. As pessoas não estão, às vezes, tão disponíveis em termos de cabeça, sei lá, às vezes para ouvir determinado estilo de música, às vezes é preciso parar um bocadinho para apreciar e conseguir perceber os detalhes, etc, etc. É um bocado como ir a um museu, é preciso estar atento, podemos passar pelas salas dos museus e não ver praticamente nada, mas para ir de uma forma mais profunda às obras, precisamos de parar e observar e saltar a fazer aquilo. Portanto, sinto que o estilo que faço, diria... Refere-se a uma predisposição, não é? Mas, sim. Mas assim, o facto da música depois não passar também é uma coisa que ter a predisposição e encontrar um museu fechado, não é? Sim. Também é assim, enfim, há coisas novas e se elas não tocarem algumas vezes, não é? Essas pessoas se calhar passam-lhes despercebido, não é? Se não forem aquelas que tenham mesmo à procura, e quando digo mesmo à procura, é aquelas pessoas que vivem fervorosamente este tipo musical, há um conjunto de outras que eventualmente poderiam gostar, mas é o qual lhes passa completamente despercebido porque, enfim. Não chega. Exatamente. Sim, sem dúvida, assim, ao mesmo tempo. Em parte é um papel dos meios de comunicação, tentarem também mostrar e abrir horizontes daquilo que se faz, não só mostrarem uma corrente mainstream, mas também apresentarem e tentarem divulgar um pouco de tudo daquilo que é feito, não é? Precisamente, bastaria para, por exemplo, para que o The Fountain passasse uma vez, bastava que o Justin Bieber passasse menos uma, e se calhar o Justin Bieber toca, enfim, com o devido respeito, mas toca 10 vezes ao dia, né? 5 vezes a hora, quase. Claro. Enfim, olha, um lamento. O André quis ser simpático e não quis bater em ninguém. Mas devia, porque às vezes as coisas também não nos podemos resignar por elas. Há pouco falou, enfim, nos Estados Unidos será tudo diferente, até porque o estilo musical é mais apreciado, estamos a falar de uma realidade muito maior. Enfim, estamos a falar de uma cidade mais cosmopolita. E isso leva-me aqui ao componente de gravação de disco. Teve consigo um outro português, o André Matos. Exato. Mas depois tudo o resto são pessoas que todos... São músicos locais. Exatamente. Fala-nos de como é que foi chegar a estes músicos e dizer que cá estou eu, André Carvalho, português de Gema, e quero fazer um trabalho sobre com base num quadro de um holandês. Exato. Então, portanto, o André Matos, eu já conheci o André antes de ir para Nova Iorque. Não tínhamos uma relação muito próxima, porque ele estava nos Estados Unidos, eu estava em Portugal, e antes de estar em Portugal eu tinha estado a viver na Áustria, portanto, também andei sempre um bocado afastado dos meios em que nos poderíamos cruzar. Mas conhecíamos e quando nos encontrávamos falávamos. Obviamente, quando mudei para Nova Iorque ficámos muito mais próximos, hoje somos muito próximos, somos muito amigos, para além da música. Em relação aos outros músicos, quase todos, conheci-os quase todos em Nova Iorque. Eu fui para Nova Iorque há 5 anos atrás para fazer mestrado na Manhattan School of Music, fui como bolseiro da Fulbright. E um desses músicos que faz parte do disco, que é o Ethan Goffman, conheci-o na Manhattan School of Music, que eram colegas de mestrado. Na verdade, ele já esteve a tocar no quebra-jazz comigo há cerca de 3 anos atrás, salvo erro, quando eu tive uma digressão também para Portugal, em que trouxe alguns músicos de Nova Iorque cá. Portanto, ele na verdade já conhece Coimbra e conhece Lisboa. Então se fala de um israelita, que é... Exatamente, ele é um músico israelita que vive em Nova Iorque já há uma série de anos. O homem do saxofone neste disco. Exatamente. O Oscar Stenmark é um trompetista sueco que eu conheci há mais anos atrás ainda, porque há uma série de anos atrás participei com o meu grupo num concurso de jazz em Bucareste. E eu estava a participar com o meu grupo, e eu estava a participar com o grupo dele, e pronto, ficámos muito amigos. E curiosamente, quer dizer, ficámos em contacto após esse concurso. E curiosamente, quando fui para Nova Iorque, para o mestrado, ele também foi e fomos colegas de curso. Portanto, foi assim uma feliz coincidência. e continuámos muito amigos e eu sempre gostei muito de ouvir tocar. Depois os outros músicos que estão no disco, neste caso o Jeremy Powell e o Rodrigo Recabaran. O Jeremy é um saxofonista americano e o Rodrigo é um baterista chileno. Conheci-os em Nova Iorque de tocar, fazer sessões, de ir a concertos, no fundo foi isso, jam sessions. Já não me recordo exatamente como é que os conheci, mas foi da cena jazzística de Nova Iorque. E porquê estes músicos? Todos. Porque eu fui conhecendo-os, obviamente, eu senti que eles tinham uma voz muito própria nos seus instrumentos, e que iriam enriquecer esta música, e muita desta música foi escrita já mesmo a pensar nestes músicos, não só na maneira deles tocarem, como também em algumas capacidades que eles têm. Por exemplo, o Ethan Goffman toca vários instrumentos, por exemplo, o clarinete baixo, o saxofone e a flauta. Portanto, acabei por tentar usar ao máximo as capacidades que cada um deles tinha para também ter um disco que fosse variado e... Thank you. Ora, a vantagem de estarmos aqui a falar é que, paralelamente, as pessoas vão conhecendo o seu disco. E, claro, vão fazendo o seu juízo sobre este disco. E depois queremos saber sobre a componente do ao vivo. Para si, André, qual é o sítio ideal para mostrar esta, enfim, esta suíte musical? Eu acho que a melhor maneira é mesmo em concerto. Se as pessoas tiverem hipótese de vir assistir a um concerto, essa acho que é sempre a melhor maneira. Porque há uma parte da música que é escrita, que eu escrevi, mas também há uma parte que vive da espontaneidade e da improvisação. E, portanto, cada concerto acaba por ser um bocadinho diferente, mas a outra maneira de poder ouvir a música será através do disco. E, nesse caso, eu sugeria num ambiente um bocado mais intimista para uma pessoa conseguir apreciar. E, se puder, ter o quadro à frente, ainda melhor, porque a minha vontade inicial era também dar ao ouvinte uma experiência alargada do que é observar este quadro. Portanto, como se fosse uma banda sonora, ou a minha banda sonora para este quadro. E no quebra-costas as pessoas deverão ter o quadro à frente? Claro, uma réplica, naturalmente. Não, infelizmente não podem ter o quadro à frente porque o quadro está no Museu do Prado, mas há sempre as hipóteses de pesquisar no telemóvel. Exatamente. E ver o quadro, não é? Mas em muitos concertos, e é provável que eu consiga fazer isso no quebra, eu tenho uma espécie de uma folha de sala, uhum, em que apresento os vários andamentos e tenho um pequeno texto e uma pequena imagem da parte do quadro em que aquele movimento é inspirado. Portanto, uma pessoa acaba por poder aprender um bocadinho mais sobre o quadro e também perceber o que é que está a passar. Uhum. Assim, porque o quadro não é de fácil, entre aspas, digestão, não é? Todo ele é imenso e cheio de pormenores. Uhum. Seguramente teríamos aqui vários andamentos para conseguir ter todo o disco. André, estamos a terminar o nosso tempo que lhe estou a roubar para lhe falarmos. Não está a roubar nada. Estou a roubar nada. E a certeza é que eu faço sempre a promessa no final das nossas conversas de que vou estar atento a tudo o que se venha a seguir. Okay. E, portanto, e naturalmente isso tem a ver com vamos num dia destes bater ao ferrolho, assim, o que é que anda a fazer. Mas a pergunta já vai quase em antecipação. O que é que está aí na gaveta já para a seguir este disco? Olha, tenho algumas coisas que estou a trabalhar. Tive este fim de semana passado um concerto com um novo grupo de músicos portugueses aqui, que vivem aqui em Portugal, em que tenho estado a escrever música para esse grupo, que se chama Lost in Translation, em que a música é inspirada em determinadas palavras que só existem em determinadas línguas. Por exemplo, saudade é uma palavra que só existe na palavra portuguesa, o conceito de saudade só existe na língua portuguesa, mas existe uma série de outras palavras com conceitos que determinadas culturas tiveram a necessidade de nomear determinado conceito, e é curioso só determinadas culturas nomearem esse conceito, não é? Tenho esse projeto, que é com o André Santos e com o João Sousa. Tenho um trio com o André Matos, que temos tocado em Nova Iorque, que se chama Big Up Trio, e brevemente vou começar a pensar numa versão 2.0 deste disco, talvez com esta banda, talvez com uma temática diferente, mas vou começar a escrever mais tarde ou mais cedo agora música nova para talvez gravar para o próximo ano. Muito bem, cá estaremos então. Um abraço, André, foi um prazer falar consigo. O prazer foi todo meu, muito obrigado.